Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos para falar sobre um livro e uma emissão um bocadinho diferente. Vamos falar sobre o livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson, e é ele, aliás, o meu convidado. Jordan, seja muito bem-vindo. Não é. Não foi possível. Ele, aliás, esteve em Portugal há bem pouco tempo, mas não foi possível trazê-lo aqui. De qualquer das formas, eu acho que, tendo em conta até o burburinho que este livro causou, seria interessante falarmos um bocadinho sobre o livro e também sobre o autor Jordan Peterson, e por isso eu trouxe aqui o meu caro amigo João Brás, João Maurício Brás, que aliás esteve neste ano de 2018 já aqui neste programa, quando do lançamento do livro, do teu livro, O Mundo às Avessas, O Manicômio Contemporâneo. O João é professor de filosofia, doutorado em filosofia, investigador, e eu achei que seria a pessoa indicada para falar um bocadinho comigo a propósito do Jordan Peterson. João, seja bem-vindo então a este programa mais uma vez, muito obrigado. Não sei como é que têm sido os teus últimos tempos. Tudo bem contigo? Os últimos tempos têm sido, são sempre bons. E obrigado por me convidares, e boa noite para ti e para os nossos ouvintes. E vamos então conversar um pouco sobre este livro, não é? O Peterson, o professor Peterson, que é professor de psicologia na Universidade de Toronto, tornou-se um autor de fama mundial. Esteve em Portugal e como sempre, não é? Tornou-se um assunto muito debatido aqui na nossa paróquia. E o que é interessante, houve uma série de documentários, não é, de vários quadrantes, de vários tipos, e há um primeiro aspecto que é interessante destacar, independentemente do livro. O livro tem o nome 12 Regras para a Vida, não é, um antídoto para o caos. É que o professor Peterson não é propriamente conhecido por ser um divulgador das agendas progressistas, exatamente, das causas, exatamente, da civilização e tudo isso entre nós. E, curiosamente, podendo, se calhar, conotá-lo com a direita, embora isso seja muito, muito discutível, é ele precisamente que se torna uma estrela de renome mundial e das pessoas mais discutidas e debatidas hoje em dia. Esteve cá... escreveu-se muito sobre ele, mas nós já conversámos sobre isso. Se calhar, eu não sei se muita gente que falou sobre ele leu o livro, leu o livro ou não. Além deste livro, ele tem um outro, parece-me que nunca foi editado em Portugal. Sim. E tem também muitas palestras no YouTube. Sim. Aliás, ele ficou conhecido graças a essas palestras no YouTube e também graças a algumas polémicas, por exemplo, em relação à utilização dos pronomes, exato, pronomes neutros. Eu nem sei como é que se diz, sim, mas basicamente é o termo que eles utilizam. O X e não sei o quê. Do que sabemos, não é? O professor Peterson tem um outro livro, que é o livro, é o mapa, o título, a tradução para português, sim, embora não seja. Mapa dos sentidos, não? O mapa do sentido. O mapa do sentido, a arquitetura da crença. E é engraçado porque este livro, As 12 Regras para a Vida, nós falávamos nisso antes do programa começar, isto dava para estarmos aqui horas e horas e horas e horas, porque não é? Isto é tão rico, tem tantos temas, tantos assuntos, cruzam-se tantas áreas, não é? Que escalpelizar e conversar sobre tudo isto levaria muito tempo. Mas, de facto, Peterson tem um outro livro, que é esse, O Mapa do Sentido, A Arquitetura da Crença, e tem centenas de artigos, porque isto também tem a ver com uma tradição muito anglo-saxónica. Ele estudou em Harvard, ainda foi professor assistente em Harvard, e em muitas áreas, os autores, antes de escrever um livro, não escrevem 3 livros por mês. Um autor, antes de escrever um livro, tenta perceber mesmo sobre o que é que está a falar, sobre o que é que está a escrever, e publicam centenas e centenas de artigos. E ele tem centenas de artigos sobre estas questões, que depois saem em livro. Curiosamente, eu não li o outro livro, conheço só passagens do outro livro e alguns artigos que deram origem precisamente a esse livro, mas há uma questão transversal entre esse outro e este, que é precisamente a questão do sentido, a questão da construção do sentido para o ser humano, não é? Como é que o ser humano constrói sentido e significado para a sua vida. E essas duas questões estão presentes e são questões estruturantes. Agora, ele de facto tornou-se conhecido, ou mais conhecido, precisamente porquê? Pelos seus vídeos no YouTube, que têm milhões de visualizações. E esses vídeos são principalmente sobre o quê? Sobre as suas aulas. E ele torna-se conhecido precisamente a nível mundial por essa questão. O que é que acontece? Há uma lei no Canadá, há alguns anos, é 16C, tem uma determinada designação, que obrigava, no fundo, obrigava o quê? Obrigava os funcionários públicos, nós também temos isso cá já há cerca de uns 2 anos, que é os documentos da função pública devem ser redigidos em linguagem, portanto, neutral. Inclusiva também, neutral. Inclusiva, não é? Que muitas vezes são termos que não querem dizer depois absolutamente nada ou que estão completamente desligados do seu verdadeiro significado. Mas o que é que aconteceu com o professor Peterson? Ele recusou-se a assinar esse documento que obrigava o quê? Obrigava os funcionários públicos a tratarem as pessoas transexuais por um pronome neutro. Portanto, se a pessoa quisesse ser tratada por um pronome neutro, não seria tratado por ele ou por ela, mas por um pronome específico. E ele recusou-se. Isso gerou uma grande polémica e ele torna-se precisamente mais conhecido por essa questão, por essa luta contra aquilo que podemos chamar o politicamente correto. Essa questão é interessante porque ele diz: eu não sou contra, se uma pessoa me pedir para ser tratada pelo nome que pretende ou pelo pronome que pretende, eu trato-a por esse pronome. Eu nunca tive problemas nenhuns com os meus alunos nas minhas aulas com um aluno que seja transexual, embora às vezes a questão surja, parece que os transexuais são 99% da humanidade e depois há os outros. A questão não é assim e os transexuais têm os mesmos direitos, principalmente são pessoas, não é? Isso é a grande questão às vezes com certos ativismos, é que se esquecem que nós, antes de tudo, somos pessoas. Depois seremos tudo o resto, mas primeiro somos pessoas e como pessoas é assim que devemos ser tratados e temos os mesmos direitos. Mas o que é que acontece, para concluir, António? O professor Peterson dizia: eu trato quem quiser, vem ter comigo e diz-me que quer ser tratado assim. E eu trato essa pessoa assim. Aquilo que eu sou contra é o Estado impor uma determinada linguagem, ou seja, o Estado tentar controlar completamente a linguagem e impor um determinado jargão para refazer a sociedade. Ele diz: eu isso não faço, porque isso faz-me lembrar certos pesadelos, certas utopias que se tornaram em distopias e que se tornaram farsas sangrentas e que mataram milhões e milhões de pessoas, como na antiga União Soviética, onde de facto também se refez a linguagem e se dividia as pessoas entre os burgueses e o proletariado, isto e aquilo, e se obrigava as pessoas a terem um determinado jargão. Portanto, ele diz: eu não é o Estado que me vai dizer como é que eu devo falar ou não, que palavras é que eu tenho que mudar ou que significados nas palavras é que têm que ser transformados. E a partir daí é essa luta que é contextualizada na universidade onde ele leciona, que é em Toronto, não é? E que o torna numa figura conhecida, no fundo, num defensor da liberdade, não é? Cada vez, em nome do politicamente correto, as pessoas cada vez são menos livres. Se tu pensas diferente de mim, és fascista, chamo-te logo fascista. Se o meu candidato ganha, é a democracia. Se o teu candidato ganha, é fascismo. Se o meu candidato é acusado de qualquer coisa na justiça, é um processo político. Se é o teu, está-se a fazer justiça. E, portanto, este manicaísmo simplificador, esta diabolização que nós já vimos em sistemas completamente sinistros, está a voltar, embora sob vestes às vezes muito bondosas. O inclusivo, o libertário, a liberdade, todas essas coisas, não é? Como se tornando quase como, brincando um bocadinho, como se o homem branco fosse quase uma espécie do novo judeu, não é? E pronto, é sobre essas questões, no fundo, que ele surge. Algumas dessas questões que acabaste de referir são questões que têm marcado a discussão noutros países, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, há muito tempo, ou seja, são questões que não chegaram exatamente agora. A Portugal parece que começam a chegar agora, ou somos nós que andávamos meio desatentos? É, sabes que ainda há pouco estávamos a falar do professor Onésimo Almeida, que esteve aqui, e também... Ouçam a conversa, já está disponível. De um outro amigo, o Guilherme Valente, que é editor da Gradiva, e que ele dizia, o Onésimo diz sempre que o que está a acontecer na América chegará cá 20 ou 30 anos depois, porque é inevitável. E o Guilherme Valente dizia, pois, mas isso não é totalmente mau, tem um lado bom, porque há coisas tão más, que quando chegam cá, chegam com décadas de atraso, mas nós já sabemos mais ou menos e já chegam cá um pouco esbatidas. E de facto assim é, não é? Há determinadas modas, porque são modas, que estão agora a chegar cá com uma grande força. Certas questões, por exemplo, uma questão muito, muito corrente e que cada vez terá mais força, a questão, por exemplo, do colonialismo e do pagar a culpa por determinados procedimentos que se passaram há séculos, não é? Julgar o passado através das lentes do presente. Sobre isso, João, e desculpe interromper-te, não te percas aí no onde vais, mas há bocadinho dizia eu para as pessoas ouvirem a conversa com o Onésimo Teutónio Almeida, que já está disponível em podcast. Podem também ouvir, já foi há um ano aproximadamente, mas se procurarem bem vão encontrar a conversa que eu tive aqui com o João Pedro Marques, historiador, sim. E exatamente. Ele acaba por nos dar também nessa conversa algumas luzes para compreender melhor esse assunto da escravatura. Mas estava até a dizer, por exemplo, algo que acontece e que está a chegar cá e que o professor Peterson falava também é, até por exemplo, em certas áreas de certas áreas de conhecimento da própria universidade, em que essas áreas deixaram de ser conhecimento e transformaram-se em ativismo, não é? De uma certa ideia de ativismo, de justicialismo, de justiça social. E isso, de facto, está a chegar cá. Há certas áreas que já não são conhecimento, não é? E isso não é novo, não é? Tem décadas e décadas. Chega agora cá. Eu, às vezes, falo sobre isso com o professor Onésimo Almeida, e ele diz-me, João, não sei o quê, mas olha que nos anos 60... a coisa era muito mais vincada, a questão do marxismo notava-se. Por exemplo, hoje em dia, nós, em certas áreas do conhecimento, se olharmos para uma conferência, os temas, as áreas, nós dizemos assim, pá, mas isto não é sobre conhecimento, isto é um comício sobre determinadas uhum. áreas. As pessoas têm direito à sua opinião, a visões diferentes sobre a sociedade e sobre o que deve ser o ser humano e como devem viver. Agora, quando transformamos a ideologia em conhecimento obrigatório, em pensamento único e até num certo totalitarismo e radicalismo, mesmo que seja, por exemplo, o marxismo, movia-se em nome do ideal de igualdade e do ideal de justiça, e no entanto nós vimos no que terminou, não é? Na miséria absoluta de milhões e milhões de pessoas e no extermínio de outros tantos milhões. Portanto, boas ideias nem sempre dão boas concretizações. E, portanto, todas estas ideias destes ativismos, de uma certa agenda progressista, que são feitos em nome da igualdade, de questões igualitárias, podem, de facto, ocultar um pensamento único, atitudes fundamentalistas e radicais. E é isso que estamos a... que assistimos, e é muito sobre isso que Jordan Peterson se insurge e que os vídeos que ele tem, especialmente no YouTube, com os tais milhões de visualizações, mais do que os temas dos livros dele, ou deste livro, das 12 regras para a vida, mais do que estes temas, são precisamente uma luta contra um certo politicamente correto que se está a tornar numa ideologia totalitária, fundamentalista, e que tem esse impulso totalitário, e o curioso é que vem da parte de algumas pessoas que há uns anos, e hoje em dia também, mais falam de liberdade, não é? O que não deixa de ser interessante. João Maurício Braz, a convidado desta noite das Madragoas, há pouco recomendei essas conversas, tanto do Onésimo como do Onésimo Teutónio Almeida, como também a conversa que tive há um ano com o João Pedro Marques, mas recomendo também a conversa que tive com o João Braz, e está disponível em podcast, pode procurar, e tem a ver também com estes assuntos, a propósito do livro Mundo às Avessas, o Manicómio Contemporâneo. Falo então hoje com o João a propósito deste outro livro, 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. O autor é o Jordan Peterson. Aqui na Rádio Amália é bom ter este tempo de conversa para falar sobre estas coisas, mas também é importante ouvir música, e é isso que vamos fazer com a Raquel Tavares. Graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia.

céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor. Depois de Meu Amor de Longe, também este Como é Grande o Meu Amor por Você. Hoje conversamos também sobre amor e sobre ódio, a propósito deste autor Jordan Peterson, editado em Portugal há 2 meses, para aí, uma edição da Lua de Papel. Este livro, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Há pouco estávamos a falar da forma como a comunicação social acabou por, e os cronistas acabaram por receber a presença de Jordan Peterson em Portugal. Ele esteve por aí na Nova, em Carcavelos, para uma conferência. Aliás, ele tem andado aí um pouco por todo o mundo a falar sobre este livro, 12 Regras para a Vida. O que eu achei curioso em muitos dos textos é que, a certa altura, e como disseste há pouco e muito bem, a certa altura já se estava a falar de tudo menos do livro e das ideias do homem. O Jordan Peterson é conhecido também, aliás, mais a filha do que ele, são conhecidos por terem uma dieta meio alternativa, em que só comem carne, claro, ou qualquer coisa assim. E a certa altura, a pessoa que estava a escrever o texto achou que aquilo era muito relevante, a meio de uma ideia e de outra, dar aquele, este, cuidado, como se dissessem, cuidado que este tipo é estranho. Ele agora, ele está a dizer isto sobre os pronomes, mas ao mesmo tempo também só come carne. Isto é um tipo estranho. Eu fico sempre impressionado com a honestidade intelectual das pessoas. Jordan Peterson, então. João, já falámos aqui um bocadinho sobre os motivos pelos quais o Jordan Peterson é conhecido um pouco em todo o mundo, mas a verdade é que ele debruça-se sobre muitos outros assuntos. Falaste desse tema central, a questão do sentido. E mesmo aí, eu acho que muitas pessoas que se opõem às ideias do Jordan Peterson, essa ideia de sentido também as incomoda. Não sei se te parece. Numa época de niilismo e de nesta pós-modernidade, pós-pós-modernidade, essa ideia de sentido também não é uma ideia muito popular. E sabes que eu penso que esse é o aspecto fundamental do livro e o aspecto mais interessante. E que acredito que até depois incomode um certo tipo de leitura, porque hoje em dia, voltarmos a falar de questões, por exemplo, que tenham a ver com valores, que tenham a ver com a ética e até com a religião, muitas vezes, vá-se lá saber porquê, no Ocidente, em certos segmentos, que são segmentos pequenos, mas que têm uma grande força nos média, nas universidades, e que condicionam um pouco as opiniões. Mas lá está, eu já regresso à tua questão, mas há um aspecto que é curioso, que é a influência que esses média e que certos setores da academia e até nas forças políticas considerados setores fraturantes, o peso ou a difusão que eles têm em termos noticiosos não tem a expressão depois a nível social e da maior parte das pessoas. Depois há expressões, depois há momentos de que as pessoas ficam espantadas com as eleições de Bolsonaro, Trump, tudo isso, porque de facto a sociedade e as preocupações das pessoas não refletem a visão de certos nichos sobre o que deve ser o mundo. E eu já volto aqui ao professor Peterson só a dizer, a propósito disso, há um livro muito curioso do fim dos anos 90, penso que é do fim dos anos 90, de um americano, que é Christopher Lash, em que ele fala da rebelião dos intelectuais e da traição da democracia. Um pouco glosando o título de Ortega y Gasset sobre a rebelião das massas, e em que ele fala do seguinte, diz que há uma elite, de facto, uma elite que vive bem, que pensa bem, que tem os filhos em bons colégios, tem uma boa vida, que propriamente não vive lá no cotidiano, no dia-a-dia, e que tem uma visão sobre o que o mundo deve ser. E que não corresponde, de facto, ao que o mundo é e aos problemas das pessoas. E eles é que sabem o que está certo e como é que as pessoas devem viver. E às vezes viver, já há até é uma espécie de ódio à realidade. Ódio à realidade e até de, vá lá, muitas das de certos propostas que nós consideramos muito progressistas são o que se pode chamar experimentos contra a realidade. E depois há uma revolta da realidade. E muitas vezes, e voltando ao Peterson, que é o que temos aqui, muitas vezes essas questões... Mas estás à vontade para divagar. Sim. Estas questões, por exemplo, das eleições, é tudo questões, as razões são diferentes, porque as realidades são diferentes. Mas, seja em Itália, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em alguns países a leste, seja em certos fenómenos em muitos países do Ocidente, muitas vezes as pessoas, essas elites ficam muito chocadas, e o fascismo, os fascistas, e dizem que a democracia está em causa, e se calhar não pensam que são eles próprios os responsáveis por a degradação do que poderia ser a democracia ou que a democracia tem de melhor. Mas isso é uma outra questão. Mas, e voltando então novamente ao Peterson. O professor Peterson, no fundo, isto é uma reação também contra o que ele tem uma expressão engraçada que diz: as ideias pós-modernas, o culturalismo e o relativismo estão para o conhecimento, para a ética e para os valores como a bruxaria está para a medicina. E no fundo o que ele diz, e todos nós já passámos por essas experiências, que é, uns mais, outros menos, que é, nos períodos mais difíceis da nossa vida, nos períodos mais complexos, em que estamos mesmo a sós connosco, em que somos confrontados com o limite, com a finitude da nossa vida, com o sofrimento, com a doença, tudo isso, é aí que nós percebemos, se calhar, qualquer coisa de essencial e o que é que pode ser ou não o essencial sobre a vida. Ele cita, a propósito disso, uma passagem do Tolstói muito interessante, que ele diz: visto sob uma certa perspectiva, a vida pode ser uma espécie de piada de mau gosto, porque cada dia que passa estamos mais velhos, envelhecemos, tudo acaba, morremos, e no fundo a grande questão é o que é que estamos aqui a fazer, não é? O que é que estamos aqui a fazer, não é? Isso são as grandes questões, não é? Por exemplo, um filósofo, eu gosto muito de Cioran, dizia: só há uma questão, que é como é que podemos tornar a vida suportável? Camus dizia: a única questão filosófica é porque é que não nos matamos. E, no fundo, Peterson coloca também essa questão, que é: estamos vivos, a vida, de facto, em muitos sentidos, ele até cita um exemplo niilista que diz que o que é a vida? A vida é, uma porcaria e depois morremos. E a grande questão é o sentido. Que sentido é que eu posso dar à vida? Já que aqui estamos, a vida, num certo sentido, é absurda, porque vamos morrer, envelhecemos, vamos desaparecer, e quando morremos, é para sempre. Não morremos por um minuto, nem por uma hora, nem por um ano, nem por 100 anos. É para a eternidade, é um desaparecimento para sempre. Num certo sentido, a vida é desprovida, em termos puramente biológicos, é desprovida de qualquer sentido. Em termos puramente culturais, é uma evanescência, é uma época, é um momento, é algo que passa, não é? Quem foi o grande romano de há mil e tal anos da sociedade de Roma, ou daqui ou dali? Já não sabemos, já desapareceu, ou mesmo de há 200 anos, a sociedade de Paris, os iluministas, sabemos os nomes, ficaram os nomes, mas as pessoas que viveram naquela época, pessoas que fizeram coisas extraordinárias aos mais vis, nós já não sabemos nada, portanto tudo isso é evanescência. A grande questão é: já que aqui estamos, a vida pode não ter sentido, é verdade, mas nós temos que dar um sentido à vida. E aí aparece, de facto, a ética e a religião, que é um tema tabu cada vez mais, qualquer dia é proibido falar da religião. E ele recupera, aliás, há muitas, mesmo muitas referências bíblicas ao longo deste livro, e ele recupera algumas ideias que são ideias de várias tradições religiosas, algumas delas bem, claro que, tendo em conta que estamos aqui numa cultura ocidental, bem ligadas ao cristianismo, e eu gostava que pudéssemos falar um bocadinho sobre algumas destas ideias. Por exemplo, a ideia do sacrifício, que é uma ideia cada vez menos popular em tempos de vitimismo, é uma ideia que o professor Peterson acaba por recuperar neste livro. Sim. Ou seja, o sacrifício como com algum poder retentor, não é? Ele fala, o outro livro, A Questão do Mapa do Sentido, baseado num artigo e em algumas aulas, eu as aulas dele conheço, é uma tentativa, portanto, ele é um admirador e um seguidor de Carl Jung, não é? Que trabalhou com Freud e muito conhecido por a questão dos arquétipos, não é? Dos modelos arquétipos do nosso comportamento. E ele, de facto, encontra na religião, ele procura encontrar, vá lá, um significado psicológico, mas não só, não é? Em muitos episódios das religiões. E, portanto, a questão do sacrifício é um deles. No fundo, o que é que faz a nossa vida valer a pena? O que é que, no fundo, porque é que há umas vidas que têm um significado ou são capazes de determinadas ações e outras vidas são capazes de outras ações? E a questão do sacrifício surge muito nesse âmbito. A questão da religião é curioso, porque não se torna muito claro que ele diga, sim, sou católico praticante ou sou protestante. E outra coisa que eu gostava de dizer é que nos textos sobre Jordan Peterson muitas vezes é dito, e quase sempre nos textos que criticam Jordan Peterson, aqui está um pensador cristão. Ora bem, depois de ler o Jordan Peterson, percebe-se que ele entra em diálogo com referências cristãs e com o discurso cristão. Não é bem um cristão. Ele diz, não é, que tem uma formação cristã, teve uma formação cristã. Este livro, isto é tal coisa, são tantas coisas, não é, que podemos falar sobre este livro, depois corremos o risco de divagar um pouco. Este livro, de facto, fala muito de religião e falará muito, por exemplo, este livro, na tradução para português, tem 400 e tal, 500 páginas, se calhar tem muitas páginas, tem páginas a mais, foi uma questão também editorial. A letra é grande, de explorar o sucesso do autor, essas questões todas, as pessoas se calhar vão à procura do livro, do que conhecem, das aulas dele, dos vídeos dele, e aqui a temática é ligeiramente diferente, substancialmente diferente, é um livro de ética, um pouco, mas já volto à questão da religião que se é um livro de ética, um pouco na tradição que existe no Ocidente, do pensamento ocidental, que são, no fundo, aqueles livros que era para bem conduzirmos a vida, bem conduzirmos no sentido ético, não é? E lá está, daí também a palavra regras, não é? Estabelecer algumas regras de como é que podemos conduzir a vida. Mas ainda para terminar, há um autor, que falávamos há pouco, que é o John Gray, que fala da religião e diz assim, bem, isto é a vida, a gente de facto passamos por aqui e ficamos sem saber nada disto ao certo, não é? Sabemos as coisas da ciência, sabemos umas leis, mas isso é como o Wittgenstein dizia, não é? Quando tudo estiver explicado cientificamente ainda não sabemos nada acerca de nós próprios. Mas John Gray dizia, há dois tipos de ficções, não é? É as ficções indispensáveis e as ficções dispensáveis. Nós vivemos muito nas ficções dispensáveis. Mesmo que eu não seja crente, tenho que reconhecer que a religião é uma ficção indispensável. Se eu for crente, claro que não é uma ficção, é uma realidade. E se eu acredito nela, é real, não é? E o grande problema hoje em dia é que queremos explicar a religião, se calhar, racionalmente, e a religião, como Kant definiu, a religião é do domínio da crença, não é do domínio da razão ou da pura explicação racional. E eu penso que Peterson, voltando à questão da religião, utiliza muito a religião porque, de facto, ele descobre, até pela sua experiência como psicólogo, que ele não é só professor de psicologia, é também psicólogo, com a sua experiência com centenas de casos e situações verdadeiramente dramáticas, que se há um fio de sentido, um fio de um bom sentido, porque também há maus sentidos, se há um caminho pelo qual a nossa vida pode valer a pena, é através da religião. E ele cita esse exemplo, dá um exemplo que é muito curioso, diz ele, sim, se de facto nós na religião podemos encontrar do pior que se calhar o ser humano já fez ao seu semelhante, tal como encontramos nas ideologias, e a questão das ideologias é muito importante para ele, as experiências do amor a que chegamos através da religião, isso nenhuma ideologia conseguiu encontrar. E, de facto, aí a religião coloca-nos num outro patamar, quer no plano do amor, quer no plano do significado dessa questão do sacrifício, tudo isso, a questão da doação e da construção de um sentido para uma existência, encontra-se na religião,

beijos e recados em retratos meus. Pensei em casar no fim do verão que vem, antes pudesse o verão não mais ter fim. Que eu estou tão nervosa com esta coisa do casar, meu Deus. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Por tantas vezes pensei eu também sair daqui atrás dos braços seus, de cabeça ao vento e a duvidar o que faz eu por lá. São os ciúmes que a saudade tem, e se aos ciúmes eu já disse adeus, hoje mato inteiras as saudades que o rapaz me dá. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Vesti a saia rodada para apimentar a chegada do meu amor. No mural postei as bodas, rezei nas capelas todas do meu amor. Depois de termos ouvido esse novo tema da Carminho, chama-se O Menino e a Cidade, ouvimos este tema do último disco, já não é o último entretanto, porque já saiu este Maria, novo disco da Carminho, mas a Carminho há 4 anos precisamente editou esse álbum Canto e ouvimos este tema contagiante, Saia Rodada. Hoje recebo aqui o meu caro amigo João Maurício Brás para falar um bocadinho sobre este livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. É uma edição da Lua de Papel e já agora aproveito para agradecer a Lua de Papel que rapidamente enviou este livro e por isso fica aqui o nosso agradecimento. Eu acho que o João, porque eu só falei com o João depois, o João teve de comprar o dele, é verdade, mas se eu tivesse pedido um exemplar à Lua de Papel, tenho certeza que eles também me enviariam. João, já falámos aqui de muitas questões, mas há pouco houve uma que acabámos por não desenvolver muito, que é esta, até por causa do trabalho do Jordan Peterson, ele é psicólogo, há neste livro uma vontade de ajudar as pessoas. Sim, sim. E até isso, hoje em dia, é uma coisa olhada logo de lado. Ah, esse livro é de autoajuda, esse livro é uma meia dúzia de banalidades com a pretensão de melhorar a vida das pessoas. Como se uma tentativa de melhorar a vida das pessoas fosse uma coisa má. Essa questão é bem interessante, porque nós, há uma distinção importante que temos que fazer, que hoje em dia, de facto, há milhares de livros de autoajuda. Mas a questão sempre é no que é que eles se baseiam, no que é que eles se fundamentam, não é? Livros que nós abrimos e que podiam ser livros de humor, que de autoajuda, não é? Tem muito pouco. Ou a autoajuda tornou-se uma moda, como certas práticas, oriando o reiki, os chakras, os anjos, isto e aquilo, que é uma profusão e que vende bastante, porque não existiam, não é? E depois há um outro tipo de livros que de facto condensam o quê? Condensam uma experiência, que pode ser uma experiência clínica, no caso de Peterson, mas também muitas vezes uma experiência sapiencial, de conhecimento, de sabedoria, de secular ou até milenar. O que eu considero interessante neste livro, particularmente, é que ao ler este livro, estou a revisitar, de certo modo, uma tradição filosófica ocidental. Até, por exemplo, Aristóteles tem os seus tratados sobre ética, Séneca, não é? Também, até mais recente, há um autor... No início da filosofia, os filósofos não se divorciavam dos problemas da vida. De modo nenhum, isso é fundamental. Eu tenho algumas notas, uma das notas é precisamente essa, é que nesse sentido... Peterson é um filósofo também, um filósofo da cultura, mas também um filósofo moral. E a filosofia na Grécia Antiga, e até nas escolas posteriores, tinha um pouco esse sentido, que é pensar, mas para saber como viver, para saber como viver melhor. Portanto, o pensar, numa fase, vá lá, antropológica, sobre o ser humano, tinha uma finalidade, que é, no fundo, é questionarmos a vida, questionarmos a existência, para saber qual o melhor modo de conduzir a vida. Este livro é sobre isso, qual o melhor modo de conduzir a vida, baseado no quê? Baseado onde nos podemos fundamentar. Nas experiências clínicas dele, no recurso, por exemplo, à Bíblia, que mais do que um livro, é uma, como nós sabemos, é uma biblioteca, não é? É uma biblioteca onde estão vários livros e onde estão condensados livros de sabedoria, livros prudenciais, livros de... E, por exemplo, um dos aspectos que tu referiste, que é o subtítulo do livro, diz Um Antídoto para o Caos. E essa chave aqui também serve neste livro. E esta ideia de caos e ordem é uma caos das ideias... E ordem, bem mal. Centrais do livro. São questões, são conceitos muito simples, é verdade, são conceitos muito simples, mas isto é um livro que é para consumo de todas as pessoas, não? E nós, por exemplo, muitas vezes na nossa vida, a vida é isso, não é? Há momentos de desordem, de confusão, de entropia, de caos, e uma tentativa sempre também de reconduzir a uma certa ordem, a uma certa estabilidade. E é disso também aqui que Peterson dá conta, e há até um dos capítulos, que é um capítulo muito interessante, que é o capítulo 6, que é um capítulo quase dostoievskiano, em que ele enfrenta um conceito que ele diz: ponha a sua casa em ordem antes de criticar o mundo. E isso tem a ver com um livro, um vídeo dele muito interessante, que é assim: antes de quereres consertar o mundo, conserta-te a ti próprio. Isto, no fundo, tem máximas e lições de prudenciais e experienciais que são muito úteis, e o livro está simplificado deliberadamente, porque qualquer leitor, qualquer pessoa pode ter acesso ao livro, ler, dialogar, reconhecer-te na sua vida e encontrar caminhos, encontrar soluções. Mas nesse capítulo, que é a questão do mal, por exemplo, a questão do mal, nós, o mal é uma coisa, um conceito religioso, um conceito metafísico, uma coisa. Curiosamente, hoje em dia já há o que se chama a biologia do mal, que é estudar, por exemplo, o cérebro de determinados criminosos para ver como é que funcionam aquelas estruturas. E a questão do mal é uma questão que ele confronta aqui de um modo muito, muito interessante. E aí lá está, aí, voltando ao mal e voltando à questão de Dostoiévski, é aquela célebre expressão de Dostoiévski, não é? Que no fundo é, se Deus não existe, não é? Então tudo é possível. E a questão, se calhar, foi um pouco essa, de um modo muito simplista, que é, Deus morreu no século XIX, não é? Nietzsche vem-nos dizer, Deus morreu, e a partir do momento em que Deus morreu, Deus podia ser uma ordem ilusória, mas era uma ordem. A partir do momento em que Deus morreu, não há nenhuma ordem, não é? E há a desorientação total. Isto de um modo muito, muito simplificado. E não é? esse de facto é um dos assuntos centrais deste livro. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Já não temos mais tempo aqui na rádio. Vou gravar mais 10 minutos com o João e vamos colocar em podcast. Fica disponível, e depois vou partilhar também na página de Facebook do programa, das Madragoas, para que possam ouvir toda esta conversa, voltar a ouvir, e também possam ter esse extra de conversa aqui, só para falarmos sobre mais um ou outro assunto que faltou a propósito deste livro, 12 Regras para a Vida. Jordan Peterson é o autor, O Antídoto para o Caos, e está editado pela Lua de Papel. E despedimos-nos com Camané. Vamos ficar para o final com A Noite e o Dia. João, eu sei que nós vamos continuar aqui à conversa, mas eu gosto de parecer um locutor simpático, por isso aproveito já para agradecer a tua presença. Tá? Eu que agradeço o teu convite, e também aos nossos ouvintes acompanharem-nos nesta conversa. O público da Rádio Amália começa-se a habituar à tua voz. Okay. Acho que já tem, obrigado, já tens fãs, já tens fãs na Rádio Amália. Ai, foi o dia que invadiu a noite. Ou foi a noite que invadiu o dia. A chuva contra o vidro leva açoite, quase saudade ou triste alegria. A chuva contra o vidro leva açoite, quase saudade ou triste alegria. Minha alma quieta em desassossego, já madrugada ou ainda manhã. Nenhuma sombra sobre o mundo cego, e no entanto a escuridão que há. Nenhuma sombra sobre o mundo cego, e no entanto a escuridão que há. O tempo fraco ou o tempo forte, luz do que foi, dor do que há de vir. Simples vazio ou amor de morte, verdade a chuva e os céus a fingir. Simples vazio ou amor de morte, verdade a chuva e os céus a fingir. Ai, foi o dia que invadiu a noite. Ou foi a noite que invadiu o dia. Chove no meu destino. Duro açoite, clara saudade ou negra alegria. Aqui temos então mais um bocadinho de conversa, já num clube, por assim dizer, na emissão das Madragoas, que passou da meia-noite à uma, como habitualmente na Rádio Amália. Mas eu acho que esta conversa sobre Jordan Peterson e sobre este livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, merecia mais alguns minutos, e é isso que vamos fazer aqui com o João Brás, meu ilustre convidado, doutorado em filosofia, professor de filosofia, investigador. João, eu queria também falar contigo sobre essa, e estávamos já aqui a falar em off, sobre essa visão nem sempre muito otimista em relação ao ser humano que Jordan Peterson tem neste livro. Se por um lado ele quer que de facto as pessoas melhorem as suas vidas, ele acha que partir daquilo que nós temos de errado pode ser a melhor maneira de melhorar as nossas vidas. Não sei se te pareceu também isto da leitura do sim, livro. Sim. Ou seja, a tal questão das ideias religiosas que Jordan Peterson acaba por recuperar neste livro, há também aqui a ideia de pecado, ou a ideia de desordem, lá está, ordem versus caos, aliás, um antídoto para o caos, esse caos interior, esse potencial para o mal que temos dentro de nós, cada um de nós, é também explorado aqui pelo professor Peterson. Também te pareceu isto, ou não? Sim, sabes que isto também é uma tradição longínqua e que nós temos acesso até nos textos escritos, textos que são escritos desde Heródoto, que, por exemplo, a questão de uma grande desconfiança em relação à própria legitimidade da existência, ou seja, em relação ao sentido e ao próprio significado do que é a vida, do que é a vida de um ser humano. E a necessidade, essa necessidade de procurar um outro sentido. Por exemplo, aqui, estava a ver aqui umas notas e em que o Peterson diz, por exemplo, que o professor Peterson, que perante essa vida que pode ser destituída de sentido, a procura, as noções de sagrado, de bem absoluto, não é? São doadoras de um certo poder de organizar o caos que pode ser a vida. E há vários autores que falam sobre isso. Por exemplo, Hobbes dizia, nós viemos da selva, o homem é o lobo do homem. Depois há outros autores que dizem, ok, mas por termos partido da selva, não quer dizer que tenhamos que viver na selva ou que tenhamos que regressar à selva. E Peterson fala sobre isso, sobre a importância de procurar, no fundo isso que eu quero dizer, de procurar um sentido maior para a nossa vida do que aquelas questões que também fazem parte da nossa existência. existência, as questões do cotidiano, as experiências que nós temos, até da nossa própria finitude, da nossa insignificância e da nossa pequenez, porque é o que nós somos, não é? Nós não somos nada, realisticamente não somos nada. E esse não ser nada, perante esse não ser nada, há vários caminhos, não é? Há o desespero absoluto, pode conduzir à autodestruição, ao suicídio. Há também uma outra visão, que se calhar é tentar-se encontrar uma visão lúcida e realista sobre a vida e procurar um sentido para a vida, que provavelmente poderá estar fora de nós. Ou então, também, que é um pouco o que aconteceu no Ocidente, lá nos últimos séculos, que é colocamos o homem no altar que colocávamos deuses ou os deuses, não é? Acreditamos que a nossa vida tem um sentido que se encontra nas nossas próprias ações, que cada vez a nossa vida, que a história pode ser um progresso indefinido e ilimitado, que cada vez estamos mais próximos de um determinado cume da civilização, mas depois a verdade é que nós nos vemos confrontados no dia-a-dia e com os nossos acontecimentos, não é, que as coisas não são bem assim. O Jordan Peterson, neste livro, também se queixa das pessoas que se queixam muito, o que vai ao encontro precisamente dos tais vitimismos da moda. Claro que muitas das pessoas que se queixam e que reivindicam os seus direitos têm razão em muitas coisas. Atenção, não estou aqui a querer dizer que tudo é vitimismo, mas é verdade que também se vê muito vitimismo por aí. Sim, isso é essa questão. Ele, no fundo, acentua muito, por isso tratar-se de um livro de ética, acentua muito essa questão, que é a tal ideia de, antes de quereres consertar o mundo, conserta-te a ti próprio. E uma outra ideia é que, muitas vezes, determinados movimentos que pretendem defender determinadas minorias, isto ou aquilo, em vez de estarem, de facto, a empoderar as pessoas, ou seja, a conferir poder às pessoas, estão a retirar poder. Que é o que acontece muitas vezes com um certo feminismo e com certos movimentos sobre o antirracismo, essas coisas assim, porque em vez de dizer, não, vocês são capazes, vocês são responsáveis pelas vossas ações, devem ir à luta, que é o que Peterson no fundo diz, não é? Vai à luta, seja generoso, ama o teu semelhante, luta, afirma-te. Não, tornam as pessoas nos seres, vá lá, quase que incapazes, passivos, que o Estado tem que tomar conta, vítimas de tudo e mais alguma coisa, que é um pouco essa ideologia também vitimista, e que no fundo acaba por as maiores vítimas dessa ideologia são as verdadeiras vítimas, são as próprias vítimas, ou seja, tornam-se as vítimas ainda mais vítimas em nome de uma determinada concepção da vida em que de facto não empodera as pessoas, não capacita as pessoas, e esse é um aspecto que me esqueci de referir na primeira parte da nossa conversa, que é o aspecto fundamental do livro. Quando ele diz, se isto é um livro de ética, isto não é um livro sobre a felicidade. A felicidade não importa. A felicidade, num certo sentido, é irrelevante. O que é que importa em termos éticos da nossa vida? Na nossa vida interessa é o nosso caráter, é aquilo que somos, aquilo em que nos vamos transformando e aquilo que somos através também das nossas ações e das nossas convicções. Mas é o modo como nós enfrentamos as adversidades que molda e que forma o nosso caráter. Portanto, uma ideia de felicidade... Até porque essa busca da felicidade acaba por ter o efeito contrário, muitas das vezes, ou seja, uma busca intransigente pela felicidade acaba por produzir indivíduos infelizes. Sim, com certeza, e até porque há uma grande confusão, não é? No fundo, a felicidade será o quê? É diversão? É divertimento? Ainda há pouco falávamos das escolas filosóficas, por exemplo, os epicuristas diziam a finalidade da vida é o prazer. Uhum. E um pouco naquela coisa de ler só as notícias principais, defendem o prazer, mas atenção, nós vamos ler e eles dizem, atenção, que o prazer, fazemos uma distinção entre prazeres, triviais e prazeres que nos tornam diferentes. Uma grande gente tarada, uns copos e não sei o quê, isso serão prazeres triviais, serão prazeres fáceis, esses prazeres não têm dificuldade absolutamente nenhuma. Fala-se de um outro tipo de prazer que torna a nossa vida diferente e com outro sentido. No fundo, o que Peterson diz, e é esse o sentido do livro, é no fundo, construirmos a nossa capacidade para enfrentar a adversidade, porque a vida é adversidade e cada passo que damos para a frente na nossa vida, mais adversidades vamos encontrando. Podemos estar mais sábios, num certo sentido, mas ficamos mais idosos, mais doentes, mais fracos, mais próximos da morte. E, portanto, esse contacto com a nossa fragilidade não é encostarmos à espera que nos protejam, que não, é como é que nós conseguimos construir, e daí vem a palavra ética, que é o ethos. Ethos em grego significa morada interior, o modo como nós consolidamos o nosso interior, não é? Com que armas é que dotamos o nosso interior para enfrentar as adversidades da vida, e voltando, como tu falavas há pouco e bem, da filosofia grega, por exemplo, o exemplo de Sócrates, e Platão refere isso, que a filosofia devia consistir principalmente em aprender a morrer, ou seja, aceitar a morte com um sorriso e entrar na morte com felicidade, não do modo suicida, porque se vai para não sei para onde, mas simplesmente porque a morte faz parte da vida, e essa, no fundo, é uma ética da responsabilidade e uma ética da coragem, em vez de uma ética que infantiliza as pessoas, que as torna vítimas de tudo e mais algumas coisas, que as pessoas têm que ser protegidas de tudo e mais alguma coisa, no fundo, é essa a grande questão. Para terminar, João, tens alguma... Este livro tem 12 regras, como se percebe, aliás, pelo título, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Tens alguma regra preferida, João? Sim, foi a que te disse do capítulo 6, que é o mais dostoievskiano, em que ele diz, ponha a casa em ordem antes de criticar o mundo. De facto, há muitos assuntos que nós devíamos resolver primeiro connosco, para depois, então, sim, podermos ter uma palavra a dizer sobre o que se passa à nossa volta, porque muitos problemas são problemas connosco, não é? Há um diálogo e há uma exigência que tem que ser connosco. No fundo, é esse autoconhecimento, não é? Sem me conhecer a mim próprio, o que é que eu posso pretender dizer em relação a tudo o resto que tenha a ver com a vida? Há aqui boas regras. Claro que cada uma dessas regras são uma espécie de ensaio, tem muita coisa lá dentro, mas, enfim, há regras aqui que, lendo apenas o título, servem de alguma coisa. Por exemplo, diga a verdade ou pelo menos não minta. É uma regra também interessante aqui deste livro. E a primeira também foi uma das que causou mais horror nas pessoas, que foi levanta a cabeça e endireita as costas. Sim. Que é um capítulo em que Jordan Peterson fala sobre a questão das lagostas e dos machos e das fêmeas e dessa seleção natural, por assim dizer, em que as fêmeas escolhem os melhores machos, os machos antes disso lutam entre si, e isto provoca hoje em dia ai que horror, e aplicar isto aos humanos. Sabes, que... Deixa-me só roubar ainda um minuto. Sim, sim, se for possível. Essa questão das lagostas foi uma das que mais sobressaiu do livro, que as pessoas, isso das lagostas não é assim, os seres humanos não são lagostas, e lá está, é um pouco, é a questão do falar de algo que não se leu. Peterson aí, quando eu li isso até num jornal, alguém que falava da questão das lagostas e dos crustáceos, ele propriamente, claro que ele é uma pessoa que tem formação na área também da biologia, da psicologia experimental e da biologia evolutiva, que faz algumas comparações, mas a grande questão, a grande tónica dele, obviamente, não é comparar os seres humanos tanto com as lagostas, é apenas dizer que a biologia, as lagostas são dos animais mais antigos que andam ao cimo da Terra, que a biologia conta que nem tudo é cultura, que não começamos do zero, que não podemos ser, basta eu pensar que sou qualquer coisa e torno-me nesse qualquer coisa. Nem tudo é uma construção social. E o que ele diz é, isto é uma crítica, a biologia tem muita importância na nossa vida, naquilo que nós somos, mas também, e que a biologia, a evolução, também se processa pela construção de hierarquias. Que a questão da hierarquia existe também no reino e no mundo animal, que a hierarquia, a necessidade de hierarquia, a necessidade de ordem, não é uma invenção, como esse, que é um bocado o fundamento dessas agendas do progresso, que a hierarquia, ou a ordem, ou o poder, é uma invenção de uma sociedade patriarcal, do macho branco, para oprimir as mulheres, as outras etnias, não sei o quê, portanto, uma invenção com os séculos para oprimir a humanidade. Não, a hierarquia... E existirem hierarquias sociais não é uma invenção ideológica, é algo que é inerente à nossa própria biologia e à biologia do ser vivo. João, olha, muito obrigado por esta conversa, que vai ficar toda ela disponível em podcast. E hoje falámos então sobre este livro, Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, está tudo dito. Havia aí alguma nota, o João prepara-se muito bem. Eu convidei-o e ele trouxe as notas impressas, muito bem. Não sei se querias aí falar de mais alguma coisa. Está tudo contado? Está tudo dito. Muito obrigado. Mais uma vez.